todas as fichas neste amor. Pensei que esse nosso lance ia dar certo. Foram momentos de alegria e de prazer. Não dá mesmo pra esquecer. Agora aqui tá tão deserto. É verdade, as coisas estão bem diferentes. O seu carinho não é mais daquele jeito. Sentir o seu amor distante é tão ruim. Não dá pra viver assim. Tira essa dor do meu peito. Vê se decide o que é que vai fazer. Se vai embora ou se quer ficar comigo. Meu coração já não aguenta mais sofrer. Tome um rumo logo pra valer. Nosso amor corre perigo. Canta comigo, tio Souza, banda mega. Vamos cantar. Mas é verdade, as coisas estão bem diferentes. O seu carinho não é mais daquele jeito. Sentir o seu amor distante é tão ruim. Não dá pra viver assim. Tira essa dor.